Uma ocorrência agora aqui em frente à loja Zavan, na rua Anfilóquio Nunes Pires, no bairro Bela Vista. Um caminhão MUC acabou ao convergir à direita, bem em frente à rotatória aqui da van, logo após o posto de gasolina. Esse caminhão acabou se chocando no poste e caiu a fiação em cima da rua, aqui na rua Anfilóquio Nunes Pires, bem na rotatória da van. Você que está vindo de carro, está vindo de Gaspar, sentido Blumenau, sentido bairro Bela Vista, a pista está somente na metade. O pessoal não consegue fazer a rotatória em frente à van, tem que passar somente numa pista. Nós estamos aqui quase 10 minutos, mas até agora a Polícia Militar não chegou, a Guarda Municipal não chegou ainda e nem a Celesc. Portanto, o poste está caído, o poste está praticamente no chão ainda, com parcialmente a parte de baixo aí dentro ainda da terra, mas a fiação da energia, a fiação de telefone, a fiação que passa aqui em frente à van está caída neste momento, bem em frente à loja Zavan, bem na rotatória. Portanto, atenção dos motoristas que estão passando aqui pelo bairro Bela Vista. Ainda aguarda-se a presença da polícia e também da guarda de trânsito para fazer a segurança dos motoristas que por aqui passam. Gil Dias para a Rádio Sentinela. Eu volto com você, Júlio Carlos.